Cast, isso mesmo, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Bom, galera, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Primeiramente, Rafa, se apresente. Então, galera, estou muito animado. E aí, galera, primeiro, né? Não, eu vou ter que falar primeiro, né? Desculpa, eu não tava preparado, cara, eu tava digitando. Bem, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu não consigo isso. O Jair já deve ter passado por experiência. Quando eu digito e falo com a pessoa, eu fico tipo assim, aí eu estava lá, né? Sério, volto pra quarta série. Só que eu estava digitando e aí eu não percebi que as pessoas estavam falando comigo. Parece que o meu mundo, velho, ele vai só pras letrinhas ali, sabe? Isso é sério. Então, e aí, galerinha do mal, tô muito animado. Eu já vou interromper, sei que o... Ó, Jaider, todo mundo já sabe o tema de hoje, tá, cara? Não é querendo estragar. Eu tô muito animado pra falar de brinquedos. Sim, tema nostálgico aí pra galera. Já fazia um tempinho que a gente não falava de temas nostálgicos, mas está mais um aí pra vocês. Beleza? E tu também? Opa, galera, tema... Não vou falar, eu ia falar nostálgico, mas tema... Bom pra quem quer lembrar da sua infância, não é, galera? Muito bonito esse tema. Isso. E, galera, estamos aqui também com a Polly Brinks. É porque eu sempre. O quê? Como é que é? Eu sempre zoei. É, vou apresentar de novo. Estamos aqui a risada que parece, cara. Estamos aqui com a Emily. Porque eu sempre zoei ela, porque ela parece muito. A voz dela parece muito com a voz da Polly. Mas então. Emily, se apresente, vocês vão ver se não parece realmente com a voz da Polly. Enfim, provavelmente vocês não me conhecem, mas é isso aí, beleza? Falou, é nóis. Não é isso, né? Pode falar a curiosidade da Emily? Hã? Que ela é a carambeira perdida, pô. Ah, é? Eu sou uma carambeira... Das mais antigas que tem, a primeira, tá? Então, é verdade, ela é mais antiga que o Tuti, maluco. Mais antiga que o Tuti. Ela veio antes de mim. Pra quem não sabe, teve os primórdios do caramba da Idade da Pedra, que não foram publicados nesse caramba. Por isso ficaram perdidos por aí. Eles não caramba, cast. Isso. Isso aí. Eles estão perdidos por aí, pelo mundo, vagando aí. E a Emily participou dos primórdios do Caramba Cast. Mas ela está de volta aqui conosco. Muito feliz de estar de volta. Abraço virtual para vocês. Isso. Até um abraço no seu computador. Enfim. E galera, beleza, galera, devidamente apresentada aí. Eu queria falar para todo mundo comentar. Não se esqueça de comentar aí do... Como o tema hoje vai ser um tema nostálgico, de qual brinquedo nostálgico fez parte da sua infância aí, beleza? E não se esqueça de twittar, beleza? Divulgar aí, quanto mais você divulgando, mais acesso iremos ter, beleza? E também, para você não esquecer de participar da promoção da Game Company, para você ganhar um... PSP 3010, e ainda mais o kit do PSP, que vem com um case mais três jogos. Isso. Momento Polishop do Caramba Cast, galera. Isso, momento Polishop aí, do aniversário da Game Company aí. Tá o bannerzinho aqui do lado, beleza? Não se esqueça de clicar, se cadastrar e dizer por quem você foi indicado, no caso aqui, carambacast.com. Tranquilo? Bom, então é isso daí, recado dado pra galera, vamos começar o nosso caramba de hoje. Caramba nostálgico. Brinquedos que marcaram a época, isso mesmo. Vamos começar aqui pela Emily. Isso, vamos mudar hoje aqui. Sempre começo com hoje, então, já que é a carambeira especial. Isso, sempre começo com tudo, mas hoje vou começar pela Emily. Emily, relembro um brinquedo da nossa infância aí pra galera. Um brinquedo que marcou a minha vida, a minha infância, que até hoje eu lembro e me dá vontade de comprar, mas eu nunca acho. Tamagotchi, cara. Tamagotchi tá. Marcou a história de todo mundo, mas todo mundo já teve um Tamagotchi na vida e é foda. Eu lembro que eu ganhei meu Tamagotchi de aniversário e meu Tamagotchi, eu já até falei isso aqui, meu Tamagotchi tinha um problema que ele reiniciava a cada 24 horas. Esse é o problema. E você tinha que botar aquele plásticozinho pra ver se ligava, sempre estragava, mas mesmo assim, era muito bom você dar... as chavinhas de plástico. Tinha uma fichinha de plástico pra você ligar, sei lá, assim. Porque dava muito não, palo. O Tamagotchi do Snyder era tipo a garota do Como Se Fosse a Primeira Vez, pô. É. Tipo, eu vou correr e depois tinha que começar tudo de novo. E eu não tinha paletinha do sucesso, não, meu irmão. O negócio era palito de dente e garfo mesmo. Não, é, quando você perdia a chavinha, só tinha palito de dente agora. Era foda. Mas o garfo também dava. Bom, mas era muito difícil guardar aquele plástico lá. Qualquer coisa que acontecia, você perdia. É. Plástico, velho. Se cai no chão, você não vê. Porra, uma vez eu chorei porque eu perdi meu plástico. Não achava de jeito nenhum e não achava. Caraca. Fiquei desesperado. Isso no meio do mercado, hein? Minha mãe teve que comprar uma caixa de palito de dente pra eu não continuar chorando. Nossa, minha mãe ia me dar um tapa na cara e falar, cala a boca, menina. E eu ia engolir o choro, assim. É trágico, gente. E Rafa, relembra o palácio também. Pois é, cara. Tinha muito, muito mesmo coisa que eu gostava de brincar, porque eu era uma criança muito feliz. Mas tinha umas paradas que eu ficava meio maluco, sabe? Tem tanta coisa pra eu falar, mas uma coisa que me marcou mesmo, que foi a época que eu brinquei pra caramba com os meus amigos, foi quando eu tinha aquela Beyblade, saca? Era na época da Beyblade. Aí, velho, sei lá, tinha umas Beyblades que tinham umas paradinhas assim ao redor de aço, que quando chocava soltava faísca, que era tipo um monte de menino não, saía uma faísquinha assim, e as crianças faziam tipo uou, tipo, era sério, cara, era faísquinha, era o caos, era tipo caralho, moleque, se você virasse pra um amigo e falasse assim, minha Beyblade já fez faísquinha, o cara vai te amar pra vida inteira. Like a boss. Nossa. Like a boss, moleque, todo mundo ia te venerar. E aí tinha o aro de ataque que tinha faísquinha e tinha o aro de defesa, que era mais leve e servia pra você não quebrar a sua Beyblade. Tinha a versão mais pobre também da galera que não podia comprar uma Beyblade, que elas pegavam duas tampinhas de garrafa, isso, pegava um canuto daqueles de pirulito e fazia sua Beyblade caseira. Essa tá aí, aí o modo de como se virar no tédio com o Jaider Dia. Isso, sempre fiz a minha Beyblade. Eu tinha, cara, uma dessas, e tinha e aquele puxador de plástico que quebrava com a maior facilidade do universo. Não, e tipo, tinha diferença, né? Tinha Beyblade de tipo de 30 reais, que era uma Beyblade de verdade, tinha de 15, que era uma Beybladezinha. Aí eu sempre tive uma de verdade, que eu ganhei de aniversário. Tipo, porra, a minha era pica, foda. Todo mundo adorava a minha. Aí chegava... Minha Beyblade, gente. Aí chegava no colégio, porra. Tinha a cuia, né, a galera? Pegava tipo... Até pote de pipoca servia. E eu colocava de Beyblade lá, moleque. Caralho, aí saía, só saía voando Beyblade pequenininha. Até que um dia eu perdi minha Beyblade. Não. Como triste. Que você perdeu sua Beyblade, cara? Você fez tipo assim, ela começou a girar no espaço sideral e foi embora. Não, cara, tipo, eu cheguei do colégio, eu fui guardar ela, eu tinha uma cesta cheia de brinquedo, eu coloquei ela dentro dessa cesta e nunca mais achei. Foi pra uma terceira, vigésima, sétima. Eu jogava muito, brincava muito de Beyblade, velho. Eu fazia até uns campinhos assim, cercava de livro, assim, sabe? Que botava as duas lá e ficava, vai, dragão, sei lá. Mas eu era louco, velho. Era muito legal. Não, uma vez que um amigo meu falou que, tipo, que a Beyblade, ela no centro dela, ela tinha uma bolinha com um adesivo que era a sua Beyblade, né? Aí tinha dragão, tinha outras paradas assim. A minha era a maior alternativa, quase ninguém conhecia, mas eu adorava. Aí um dia meu amigo falou que se você pegasse um óculos 3D e lançasse sua Beyblade, você olhasse pra essa bola e ia parecer que tava saindo que nem no anime, moleque. Ah, tá. Claro, aí os criancinhos trouxas acreditaram. Mas tinha uma. E falando das paradinhas que giram também, eu falei que não carioca agora, né? Giram as paradinhas. As paradinhas que giram assim, tá ligado? Aí, tipo, F2, 9-2. Aí aí tem o pirocóptero também, né, cara? Puta, é mítico o pirocóptero, maluco. Caralho, quem nunca brincou de pirocóptero não sabe o que é ser feliz. É épico. Mítico, cara. Oh, muito quem nunca bom. Perdeu o pirocóptero pra caindo na casa da vizinha, moleque. O telhado da vizinha era sensacional. Você já comprava um 5, porque você sabia que certeza que 6 ia cair no telhado da vizinha. Fato. E, tipo, a vizinha era daquelas mais rabugentas, aquelas que furavam bola, lembra? Então. É. Não é legal, cara. Agora, brinquedo que marcou minha infância, tipo, marcou minha primeira, segunda, terceira, quarta série foi Tazo. Puta que pariu, maluco. Eu joguei Tazo muito. Tazo é. Moleque. Nossa, que é isso? Muito moleque, foda. Tazo, cara, Tazo foi uma saga pra minha vida. Foi a época que eu tinha, mas não sabia bater bafão. Nem aí eu. Foi a época que eu aprendi a bater bafão. Foi a época que eu tava em campeonato no colégio de bater bafão. Foi a época que lançaram os tazos metálicos do Yu-Gi-Oh! E aí eu lutava pra ter um do dragão branco de olhos azuis de três cabeças. Que eu lembro, o Tazo tinha um fundo vermelho, moleque. E aí eu sempre me fudia. Tipo, eu tava no campeonato indo muito bem com os meus Tazos normais. E aí chegava na hora de eu jogar com um que eu tinha chance de eu ganhar o dragão. Eu ficava muito nervoso e eu perdia, cara. O Tazo de metal veio pra fuder com a teoria dos bafos, cara. Porque, porra, como é que você vai fazer bafo com a merda do Tazo de metal? Cara, era aquela parada dos Tazos era uma coisa muito mítica, né, velho? Bate tal, tinha vários jeitos, né? Tinha o bafão, assim, você bater com o vento, assim, sabe? Pela frente, de lado, atrás. Pela frente, de lado e atrás. O que eu era profissional era atrás e eu tentava de lado, mas de lado doía pra caralho. Isso. Tá ficando muito estranho. Porque assim, eu tava batendo bafão... Eu tentava de lado, a frente atrás, eu era bom de trás, mas de lado doía pra caralho, pé a merda. De lado doía. Caralho, maluco. Oh, sério, mítica, para, maluco. É meio... Mas você esqueceu do por cima, né, Tuti? Porra, não tinha por cima não, cara. Tem sim, pô, você pega junto as duas mãos assim, bate em cima do Tazo e tira assim, aí o vento... Ah, não, mas isso aí é grude não vale. E tinha os filhos, sim, tá bom? E aí tinha os filhos da putinha que lambia a mão pra bater no Tazo. É, esses filhos da mãe. Eu tinha que fazer isso, porque eu nunca soube... Porque a mão da Emily é pequena. Não, a Emily é a mão de um ET, cara. Não tem como. Tinha que fazer isso. A mão da Emily é mão de Max Steel. Ela não conseguia. O Tazo era maior que a mão dela. Eu não tenho culpa se eu tive paralisia infantil na mão. Não, cara. Mas essa parada do Tazo, aí até que eles colocaram. O Pega Tazo, né? Ah, aí foi viadagem total. Aí eu parei de vez. É, mas, cara, fazia campeonato, chorava se eu perdi os Tazos, maluco. Era complexo, cara. Não chorava não, mas eu ficava muito puto, porque eu era horrível. Era muito mais fácil quando tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh, né? Porque os propósitos das cartinhas de Yu-Gi-Oh não era bater de bafão, nem nada disso. Eu ficava muito puto com quem batia bafão com cartinha de Yu-Gi-Oh. Mas a maioria das pessoas só fazia bafão. Caralho, eu ficava muito puto, cara. Eu xingava todo mundo, falava, não, é pra jogar, porra! Minha mãe falava que era coisa do capeta. Todo mundo falava. E eu estudava no Marista, cara, colégio religioso. E eu jogava Yu-Gi-Oh! A galera falando que Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta, hein? Invoca o demônio de três cabeças. Mas eu não achava o Yu-Gi-Oh! Coisa do capeta. E era raro as vezes que você via uma pessoa jogando Yu-Gi-Oh! Corretamente, pouca cartinha, né? A maioria da galera juntava assim e falava, olha só o meu bolo de Yu-Gi-Oh! Pá! Eita, mítico, maluco. Era muito mítico as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu gostava muito. Aí a gente, já falando assim, cartinhas de Yu-Gi-Oh! Agora uma das coisas que foram, tipo, top da minha infância... Isso, foram as cartinhas de Pokémon, cara. Não as cartinhas normais, o Decade. Aquelas que vinham no Fandangos, lembra? Aquelas quadradinhas. Caraca, aquelas do fogo, água, corda, blá blá, outras paradas assim, essas. Mas essas daí eu jogava seriamente, eu jogava pelos valores lá de tudo mais. É, tinha tudo, esse maneiro. Eu tinha dó de acabar minhas cartas no bafo. Moleque, sério. E eu lembro que, tipo, todo mundo que vendia salgadinho era filha da puta. Porque, tipo, quando saíram os Tazos de Yu-Gi-Oh! O Fandangos era R$1 na cantina. Aí eles viram que isso tava rendendo muito. Nego foi e subiu pra R$1,20. E, cara, centavos pais, uma diferença do caralho pra criança. É verdade. Pior que é verdade. Eu pegava 50 centavos assim, tipo, eu sou rica. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Mas aumentou o preço do Fandangos por causa do Tazo. Apelei. Porra, eu só comprava salgadinho pra pegar os Tazos, sério. Era o único motivo pra eu comprar. É, não, teve uma época que, tipo, eu não comia Fandangos, tipo. Eu simplesmente pegava o Tazo e falava, eu virava pro qualquer moleque que quer. Ele pegava. Não, também não é assim, não, né, moleque do bullying. Também não é assim, não. Eu aproveitava, porra, né? Não, cara. Porra, agora. Cara, boneco do Power Ranger. Que virava a cabecinha e viu o cara. Virava a cabecinha. Moleque, caralho, esse é o cast mais pornô do universo, velho. De frente, de lado, por cima, virando a cabecinha. Puta que pariu, mano. Criança, eles colocam uma parada de pirocóptero que ia parar na casa da vizinha. essa paradinha do bonequinho do Power Ranger, maluco, era a coisa que eu mais brinquei quando era criança, velho. Falava, mãe, eu preciso de um boneco do Power Ranger, velho. E eles quebravam com a facilidade cabulosa, né? Mas eles tinham as espadas lá. Tinha uns Power Ranger que a espada nem encaixava mesmo direitinho. Porque esse Power Ranger era meio falsificadinho, mas um que era pró cabuloso era os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco também, né? Esse era morra, mano, é mítico. Esse do Power Ranger e o do Cavaleiro do Zodíaco. Eram os dois bonecos com que eu mais brincava, cara. Não tinha nem como. Eu e meu irmão, a gente ficava brincando o tempo todo essas porra, velho. Todos os Cavaleiros do Zodíaco era tão legal porque ele vinha com a armadura e certeza que você ia perder aquela armadura. Total. Total, você ficava com um boneco normal, pelado, sem as armaduras, né? Aí você ia andando pela casa encontrando um pedaço da armadura ali, outro ali, porque genial. E não podia lavar seu boneco com água, porque as peças afrouxavam, isso. O fato desses bonecos articulados e com paradinho, tinha até os do Dragon Ball Z que vinham com a roupa do Dragon Ball Z que encaixava. Velho, eu tô falando, é muito tenso. Caralho, aquela roupa do... Puta que pariu, aqueles brinquedinhos do Dragon Ball Z, maluco, eu brincava muito daquele também, velho. Porque o boneco faz muita parte da vida da criança, né? Seja homem, seja mulher. Que sempre brinca com boneco, né, velho? Puta, e tipo aquelas coisinhas miniaturas. Tipo, tinha uma coisa, aquelas motinhas que ficavam dentro da caixinha, sabe? As motinhas, colecionador. Aquela motinha, cara, nossa. Eu brincava com ela infinitamente. Eu pedia pra minha mãe toda vez. Tinha uma loja lá só dessas motinhas. Aí minha mãe, o cara já me conhecia, segundo minha mãe. Minha mãe me contou isso, eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu brincava com essas motinhas. Aí, quando eu chegava lá, o cara falava, Rafael, eu tenho uma motinha nova pra você. Cara, eu tinha coleção das motinhas. Opa, aí eu olhava lá, perguntava se podia tirar da caixa, o cara falava que não podia tirar da caixa. Aí eu olhava pra minha mãe e perguntava, pode, mãe? Ela, pode. Porque eu tinha minhas artimanhas pra pedir o brinquedo pra minha mãe, né? Fazer a mãe ficar com dó de você. Isso segundo a minha mãe, porque eu não lembro também. Aí ela disse que eu chegava assim pra ela e falava bem assim. Eu não sabia o valor do dinheiro ainda, né? Mas eu chegava pra ela e perguntava, mãe, esse é caro? Aí ela falava, desse jeito. Isso, mãe, esse é caro? Aí ela falava assim, sim, esse é caro. Aí você vai lá e faz, então deixa pra lá, sacou? Pra mim, cara. Aí ela fica com o psicológico abalado. Isso, agora ele fala bem assim, mãe, esse é caro? Aí, não é caro, então pode levar? Pode, sacou? Mas minha mãe disse que mesmo quando era caro, ela fazia um esforço pra levar porque dava dó, saca? Véi, imagina seu filho chegar pra você e falar, pai, esse é caro? É, esse é caro. Então deixa pra lá. Caralho, moleque, deve ser muito ruim. Moleque, teve uma vez que eu fui na Re-Rap com a minha mãe comprar, tipo, um brinquedo de Natal. Só que aí eu, retardado e feliz, começava a ver os brinquedos e fui pegando e colocando no carrinho. Aí eu pegava lá, Max Steel aqui, sei lá aqui, sei lá aqui. Quando viu, o carrinho tava amontoado, cara. Aí minha mãe, sacana também pra não magoar meus sentimentos, falou assim, ó... Na verdade, só vou levar esses dois aqui. O resto você coloca ali no cantinho, que quando chegar em casa eu vou falar pra ele que eu esqueci lá na loja. Mano, eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito decepcionado, cara. Mãe, como é que você esqueceu? Eu tinha selecionado tudo. Eu não falei selecionado, eu tinha escolhido tudo. Caraca, cara, eu fiquei... Nossa, foi muito triste, cara. E se eu pudesse, eu teria todos os brinquedos de toda a loja, assim, sério. Porra, até hoje, cara. Até hoje eu tenho o sonho de entrar na Re-Rap e pegar tudo de lá de dentro. É, até hoje eu tenho o sonho de ter, tipo, coleção de Lego, velho. Nossa, Lego é épico também. Porra, eu nunca tive meu próprio Lego, cara. Eu sempre fiquei puto com isso. Eu nem eu, eu sempre pegava dos meus amigos. É, porque cara, Lego agora tá cada vez mais caro, né, cara? Nossa. Não, eu roubava dos meus. Teve uma vez que eu comecei a furtar. Caralho, mesmo. Filho da puta, cara. Filho da puta. Eu sempre fui muito babaca. Tipo, tava, cara, mas porra, o moleque tinha três caixas de Lego. Aí despejava. E aí, por isso você tem que roubar dele. Claro, cara, se ele tivesse uma, teria pena, né? Porra. Aí o cara despejava tudo lá em cima. Eu pegava uma pecinha, colocava no bolso. Pegava outra pecinha, colocava no bolso. Pegava aquele. O bonequinho lá, colocava no bolso assim. Aí eu levava pra casa e ficava com as minhas sete peças de Lego fingindo que eu tinha. E tem sempre aqueles amigos filhos da puta que você fala, vamos brincar. Aí ele pega todos os brinquedos dele, tipo, joga, pega um balde de Lego e taca no chão, assim, aí você vai pegar um pra brincar e ele, não, é meu, você não vai brincar, você fica uma cara. Caralho, esses são os que dá vontade de quebrar a cabeça dele. É o amigo não. Kiko. O Você não vai com a minha cara? É, sempre tem um Kiko, cara. Sempre tem um Kiko. Eu era o Chaves, sempre, cara. Eu sempre era o Chaves. Nossa, me dá uma raiva. Moleque, não. E quando, tipo, o cara pegava, assim, tinha um bonequinho Lego que era mó legalzão. Ele tinha uma capa, uma cara de malvado e tudo mais. E tinha um bonequinho Lego que era mó sem graça. Que era, tipo, azul, vermelho e uma cara normal. Aí você sempre queria o da capa, só que seu amigo, dono do Lego, ficava com ele. Você ficava puto, porque você ficava sem graça. E ele ainda tinha a perna travada e não andava direito. E não grudava nas paradas. Cara, agora, falando de Lego, também tem aquele brinquedinho de madeira. Aqueles brinquedinhos de madeira. Já ele vai colocar a foto aí pra vocês verem. Que são tipo umas paradinhas de montar de madeira. Que tinha... cada cubinho era respectivo a uma parte das coisas que a gente queria construir. Aí tinha aqueles triângulozinhos que era o... o telhado e pá. Aí você montava aquela torre do relógio. Pá. Pô, aquele era mítico, porque era mais barato que o Lego. E era tão divertido quanto, cara. Nossa, eu adorava, sério. Era muito bom brincar disso. Criar uns castelos, assim. Tá que eu não tinha muitas peças, né? Dava pra criar uma casinha. Só dava pra criar casa e castelo. Era uma coisa sensacional. Só fazia o quê? Ah, o que que você fez? Tipo, no Lego, o que que você fez? E pontes, pô. Pontes, as pontes também. As pontes do castelo. Isso. No Lego, o que que você fez? Fiz uma nave. Fiz um carro com os bloquinhos. O que que você fez? Fiz uma casa. Eu também. Cara, mas aí tem essas, né? Agora tem um que vocês vão lembrar que são fodas também, que é miniatura, que é aqueles skatinhos de dedo que... Puta que pariu. Quem nunca teve um skatinho de dedo que a gente ficava brincando, maluco? Era muito. Não, eu sou do seguinte. Eu não tive um skatinho de dedo. Infelizmente, mas sabe o que eu fiz? Você lembra daqueles carrinhos da Hot Wheels? Tirou a parte de cima, né? Eu tirava a parte de cima dos carrinhos da Hot Wheels e ficava brincando que aquilo era um skate de dedo. E só o da Hot Wheels dava pra fazer isso, porque os carrinhos normais, eles vinham com a roda, como se as rodas eram diferentes de como eram feitos no Hot Wheels. Cara, era... Porque a do Hot Wheels era acoplada na paradinha deles. Cara, era muito mais divertido brincar com o carrinho de Hot Wheels desmontado de skate do que o próprio skate de dedo, cara. Moleque, aí com a sensação de skate de dedo ainda saiu o patins de dedo e o patinete de dedo. Eu tive os dois também. Não, eu só tive skate mesmo. Tive a bicicleta de dedo, moleque. Uma bicicleta de dedo você não pedalava, você só fingia que pedalava. Eu nunca vi, nunca. E a bicicleta de dedo vinha com uma chave de fenda minúscula, que era pra você calibrar ela, moleque. Era uma parada bizarra. Eu nunca vi isso, isso é só pra gente rica. Não, era baratinho, é porque vendia aqui no Rio. Tanto que só vendia aqui no Rio, quando lançou assim. E só quando eu vinha pro meu avô, quando eu morava no Espírito Santo, que eu vinha pra cá, que eu comprava na galeria. Isso. Agora, um brinquedo que eu acho ao mesmo tempo inútil e ao mesmo tempo legal, era aquelas molas. Você lembra daquelas... Nossa, mola. Você ficava só num simples movimento. O máximo da épica ápice da sua felicidade era quando você encontrava a escada e você fazia... E descia a escada com a mola. Que nem aqueles bate-bates, né? Aquelas bolinhas que ficavam... E assim sempre acertava o seu dedo. Era só um movimento, pra cima e pra baixo, você sempre martelava o seu dedo. Aquela é a brincadeira mais idiota e masoquista do universo. Cara, não, aquela lá é muito masoquista. Você pegava um pano de prato e enrolava na sua mão pra você não acertar o bate-bate. Né? E eu nunca conseguia, tipo, bater embaixo, bater em cima, eu só conseguia embaixo, assim, eu tentava bater pra cima, eu não conseguia. Não. Eles passavam, assim, porque tinha o ponto certinho onde você tinha que segurar a linha. Todo mundo zoava, assim. Não, sempre tinha um cara mó habilidoso que fazia mó viciadão e você, tipo, fazia tec-tec, droga, errei. Isso me fez lembrar um brinquedo que era muito filha da puta, muito, que era a arminha... De cano com um balão pra tacar feijão nos outros. Que isso era violência pura, meu irmão. Violência pura. Era legal aquelas pessoas, aquelas pedreiras mesmo que colocavam arroz com sal. Puta. Caralho, mas moleque, eu brincava. Eu brincava demais disso. Puta que pariu, maluco. Eu ia pra casa de um amigo meu, do Júnior. E aí a gente ia pra lá, caralho, levava blusa de frio, calça jeans, um monte de coisa. Minha mãe, que porra é essa, moleque? Não era nada não, mãe. E ele tinha uma barraca, velho, e era a coisa mais divertida do universo, velho. Counter-Strike, né? Puta que pariu, era Counter-Strike. Maluco, graças a Deus, nunca pegou um feijão no olho, mas hoje eu lembro quanto eu sou idiota, cara. Se aquela porra pega no olho, maluco, fudeu. Caraca. É muito não, teve uma brincadeira. Cara, sério, eu era o demônio, cara. Teve uma brincadeira no meu prédio, cara, que a gente foi inventar. Que a gente pegou um monte de revista. Sabe revista, tipo, edição especial de caras? Que tem, tipo, quase 150 páginas. A gente pegava, enrolava e passava durex. Cada um fazia uma revista assim. Esse era seu bastão. Tinham dois lados do campo e o centro. Se você chegasse no centro, podiam te descer o cacete. Você tinha que chegar até o outro lado pra ficar salvo. Cara, sério, você saía roxo disso. Criança que sobreviva a isso. Cara, eu acho que as pessoas só aprendem a... O cara só aprende a ser macho quando ele brinca disso, cara. Cara, eu nunca tinha visto falar dessa brincadeira, mas já lembrando brincadeiras sadomasoquistas com esses brinquedos assim que a gente inventa. Tinha um no meu colégio que eu lembrei até agora, não sei se alguém vai ouvir falar disso, mas tipo, como o colégio era pobre, não tinha bola pra gente ficar brincando no recreio, era o seguinte, era na época da pitula, todo mundo tomava pitula, aí sobravam aquelas garrafinhas no chão, o que a gente fazia? Jogava a garrafinha no campo, aí a pessoa que estivesse aproximando e chegasse outra, chutasse e pegasse nela, ela apanhava. Era conhecido. Como é que era? Fute quebra. Aqui era conhecido como spank. Você chutava, a garrafinha pegasse. Conhecido como fute quebra, cara. Aqui era. Na minha escola era spank. Se encostasse a garrafinha em alguém, apanhava, cara. Moleque, tinha também. Aí tinha os esquemas, né? Se passasse. Tipo, se o cara chutou em você e você abriu as pernas e passou por baixo da sua perna, você que bate no cara. Tinha esses esquemas, cara. Tinha as regras, assim, moleque. As regras que a galera inventa. Cara, menino é muito mais macho quando era pequeno. Hoje em dia, se eu for brincar com essas porra, eu paro em 5 segundos. Isso, cara. E já acusam de bullying. Uma coisa sensacional. É verdade. Porra, tá todo mundo ficando muito mais menininha, muito mais afeminado. Tipo, não é problema com homossexual, mas tá todo mundo ficando muito mais criancinha, mais chorão, cara. Isso. Eu gosto disso, é não. Isso se chama computador, todo mundo quer. É. Ninguém quer sentir dor agora, moleque. Tem que ter porrada, meu irmão. Se você não toma porrada quando você é criança, cara, você não cresce. É verdade. Nossa. Isso. Agora, lembrando outro brinquedo, outra coisa que fez parte da nossa infância também. É aqueles álbuns de colecionar rosa. Lembra que só tinha uma cor aquele álbum? Era rosa. Rosa lixo reciclado. Álbuns de colecionar rosa. Isso, você ficava. Não, você comprava um pacotinho de figurinhas, 10 centavos e colava no álbum. Eu lembro. O de álbum de você colar figurinha, mas rosa. O álbum de vocês não era rosa, velho? Não. Claro que não, era. Cara, eu tinha um vermelho. Porra, você tá falando dos das antigas, é, né? É, pô, dos das antigas. Porra, eu tinha um só que eu ganhei do meu avô, cara. Das antigas mesmo, você comprava aqueles pacotinhos de 10 e tal, o álbum era rosa, aqueles de lixo reciclado. Pô, época que figurinha era barato. Isso. E a vontade de ganhar o prêmio da banca, assim, você comprava todo dia uma figurinha e vinha tudo repetido, dava uma raiva. Cara, eu gastei tanto dinheiro nisso, minha mãe falou, meu filho não compra isso, ele sempre coloca as mesmas figurinhas, fica faltando uma. Eu falo, não, mas tá mentindo. Aí eu fui uma vez, eu ganhei, eu completei o álbum. Eu, porra, que foda. Fui lá pra trocar, a mulher falou, você ganhou um álbum. Eu, pô, um álbum? Não, tipo, não, mas um álbum tipo um pôster, assim, digamos. Uhum. Aí eu, beleza, eu cheguei lá. Eu, beleza, então pode me dar o álbum. Aí a mulher, só tem esse do Vavá. Aí eu ganhei um álbum, um pôster do Vavá. Cara, eu nunca fiquei tão puto na minha vida. A gente morou e cresceu na mesma rua. E eu que ganhei um estojo da Malhação. Oh. Caraca. Por que eu ia querer um estojo da Malhação? Eu era uma criança, eu queria uma boneca, um carrinho, eu não queria um estojo da Malhação, não sabia nem o que era isso. Eu cheguei, eu voltei quase chorando pra casa. É muito tenso, eu só lembro depois que eu vi o pôster do Vavá, nunca mais eu quis colecionar figurinhas pra esse álbum. Isso deixa a criança traumatizada. Nossa. Não, essas promoções sempre eram filhas da puta, cara. Que nem o caçulinha do Pokémon, cara. Que vi um Pokémonzinho assim na Pokébola em cima do caçulinha. Uma Pokébola em formato de tampinha de garrafa. É, cara. Aí eu lembro que eu tentava fazer meio que quebrar a Pokébola pra eu... Não é quebrar de vez, mas eu dava uma quebradinha nela pra eu colocar o Pokémon dentro, tacar ela no chão e ela abrir. Eu tentava fazer uns esquemas assim. Eu não tinha o do caçulinha, porque era caro. E minha mãe não me dava o dinheiro pra comprar. Outra coisa também, assim, tipo, já falando do caçulinha, do Guaraná, teve também da Coca-Cola, que foi o Geloucos, cara. Quem é que não teve um Geloucos? Nossa, o Gelão era... nem... era muito bom, muito legal. E você pegava o normal e você ficava com inveja do seu amigo que pegou aquele que brilhava no escuro. Não sei. Cara, o Geloucos era mítico, cara. Geloucos era muito foda, cara. Você ficava com inveja do cara que pegou o que brilha no escuro, velho. E quando eu pegava, eu dormia com a parada pra ver ela brilhar. É, cara. Cara, teve uma vez que deu porrada comigo e com minha irmã porque ela pegou o que brilhava no escuro e não queria me emprestar. Pô, tô vendo que tudo na minha infância terminava em porrada, cara. Eu tô me sentindo muito... Ah, meu filho, já apanhei muito também na minha infância do meu irmão, que eu ia pegar os carrinhos dele e, tipo, acabava estragando e ele me batia muito. É porque tinha um preconceito que eu sou garota e eu gostava de boneca, mas eu também queria brincar de carrinho. Se alguma garota estiver ouvindo aí, ela vai compreender, porque a gente tem uma vontade de brincar de carrinho, entendeu? Aí meu irmão não deixava eu pegar os carrinhos. Aí eu pegava escondido. Mas ele acabava estragando e ele descobria e me batia. Eu tive uma infância muito traumática, mas é bom lembrar. Geloucos da Coca-Cola. Outra coisa da Coca-Cola, não sei se foi da Coca-Cola, foi da Coca-Cola também, que eram os mini cracks da Coca-Cola. Tipo na época da Copa de 98, se não me engano. Que, tipo, vinham os cracks, os jogadores em miniaturas pra você colecionar. Eu sei que eu tinha o Cafu e o Ronaldinho, cara. Foi épico isso também. Pô, cara, eu tinha um primo, não era primo, na verdade, era meio que um primo de segundo grau, não entendia bem minha relação com ele. Mas eu visitei ele só umas duas vezes. Mas na segunda vez que eu fui na casa dele, cara, eu vi que ele tinha o Ronaldinho, cara. E eu danado, que fiquei tentando enrolar ele e trocar ele por um jogador aí que eu nem sabia o nome. Eu falava, não, mas esse joga muito bem, cara. Porra, já fez 3 gols num jogo só. Sei lá, e o cara não queria acreditar em mim, eu acabei não levando o Ronaldinho. Teve também outro também, que esse que vocês vão lembrar, que era aquela pesca-pesca. Você ficava com a varinha lá pra pescar os peixes com imã que abriu e fechava. Nossa, isso era muito legal. Eu adorava, era muito bom brincar disso. Cara, o legal também é que na minha infância eu sempre tentava destruir as coisas, tipo, criativas demais, pra eu ver como elas funcionavam. Também. Aí eu ficava... Ah, eu fazia isso também. Eu só sei que eu pegava martelos e ficava batendo nos peixes até sair o imã deles. Era uma coisa sensacional. Meu Deus. Colecionar os imãs dos peixes. Cara, eu lembro que eu praticamente não tinha brinquedo inteiro. Eu sempre arrumava um jeito de quebrar. Aqueles também, aqueles carrinhos de controle remoto que só ia pra frente e pra trás. Caralho, que ficava na cordinha, maluco. Esses aí de bateria ficava pra frente e pra trás. Eu só sei que eu sempre quebrava o carrinho pra arrancar o motorzinho dele e fazer um ventilador com a hélice do pirecóptero. Meu Deus! Nossa senhora, maluco. O bicho era um engenheiro criança, maluco. É, o Scheider, porra, pegava o motorzinho do carro, pegava uma lâmpada, criava uma agora, bomba. Agora, agora tem um que é. Uma palavra de energia renovável. Tem. Tem um que é mítico também, cara. Que é o minigame que a gente brincava lá de Tetris. Puta que pariu, maluco. Era o que mais tinha era Tetris. Eu tava com essa porra, porque uma vez uma amiga da minha mãe perguntou pra mim: ah, o que você quer de Natal? Ah, eu quero um Game Boy. Eu queria um Game Boy de verdade, que é Pokémon e tudo. Aí foi, ela chegou lá, tipo, chegou no Natal assim, troca de presente: ah, tá aqui seu Game Boy. Eu, nossa, tá grande. Será que é o novo Game Boy? Sei lá. Fiquei todo feliz quando eu abro, é um minigame, cara. Puta que pariu. O legal... Olhei atrás, o preço era R$8, cara. O legal desse minigame, ele é que só tinha Tetris. Aí vinha escrito na embalagem 120 jogos. Aí, mas tinha 120 jogos? Tinha. Olhar. Não, você que tá... É o Tetris nível 1, Tetris nível 2, Tetris nível 3. O Tetris tinha... Era 23 letras e 10 números. É, 23 letras e 10 números. Já foi a sensação. Então, aí, tipo, o A, o B, o C, o D, o F, o G, H, o J, K, L, L, cada um era um jogo, sacou? Só tinha um, assim... Tinha uma corridinha. Isso, tinha um Tetris, tinha um da corrida, tinha um de ping-pong. Tinha até cobrinha. O da cobrinha também. Eu só sei que tinha uns 5 jogos só. Mas, na verdade, eles tinham... existiam vários níveis que acabavam ficando 120 jogos. Nossa. Mas era muito divertido, sério. Nossa. Mesmo sendo poucos jogos, era muito legal. Eu tenho um aqui em casa, daquela época, sem sacanagem, eu acho que ele é de 94. Caramba. Tá guardado, ele não funciona mais, mas está guardado aqui. Relíquia, cara. Eu nunca mais achei um desse. Eu queria achar, assim, esse é legal, comprar um. Agora, tinha umas paradas que eu esqueci de falar nos bonecos que eu falei. Esqueci de falar daqueles bonequinhos de exército, né, maluco? Nossa! Aqueles bonequinhos de exército que não tinha pé. Ele era tipo da trincheira, saca? Caraca! Era um skate que tinha no pé dele, ó, a prancha. Tanto que de vez em quando eu brincava que eles estavam tipo surfando. Eu enchia a pia e ficava fingindo isso. Ou então você pegava eles e ficava esfregando na parede, fingindo que eles estavam andando de prancha. Você andava a sua casa toda com o bonequinho rasgando na parede. Foi sensacional. Uhum. Outro brinquedo também é aquele Aquaplay. Quem é que não teve o Aquaplay também? Porra, Aquaplay. Aí tinha um Aquaplay de futebol, tinha um Aquaplay que era o que você tinha que colocar os aros nas paradinhas. O que eu tinha era um urso laranja. Você tinha que acertar as argolinhas no... Então, tinha que colocar a argolinha assim na paradinha. Porra, teve uma época que eu fiquei profissional nisso, de tanto jogar. Outra coisa também, que a gente tava falando até dessas brincadeiras que a gente inventa e tudo mais. Quem é que não brincou daquele você pegar lata de leite ninho ou lata de Nescau e fazer como se fosse um pé pra você, tipo você ficar andando. Pô, eu sempre vi. Eu nunca fiz. Amarrava ele em barbante e ficava fingindo que era um gigante, cara. Brincadeira de foda. Isso me fez lembrar que também na época de pipa, assim, aí você não tinha pipa, aí você pegava a sacola, botava a linha e ficava jogando pela janela. Caraca, cara, é a pipa do pobretão. Não. Aqui, olha que pipa nem era caro. Não, é, tipo, pipa nem era caro e existiam essas pessoas que faziam de sacola e tinha aquelas outras que faziam ratinha. Como é que era? Ratinha de papel, cara. Era o cúmulo da pobreza. Pegar uma folha de caderno e fazer uma ratinha. Agora tem os brinquedos de traboleiro também, né? Tipo, banco imobiliário, cancan, tem altos, velho. Pra crianças com cérebro gigante. Os superdotados usavam esses brinquedos. É. Jogo. Pra mim, um boneco tava bom. O que mais? Já falou também de bonecos, brinquedos superdotados. Tinha também os gênios lá também, que era aquela paradinha, tipo, redonda com quatro cores. Que dava uma nota, você apertava a nota, dava duas, três, e você. Brinquedo de. Repetir a sequência. Isso, brinquedo de superdotados, né? É, cara, aquele brinquedo era demoníaco. Tinha uma hora que ficava tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, e você se perdia. Porra, e dava. Quanto mais você acertava, mais medo você tinha de errar. E quando você errava, dava uma tristeza. E se você não perceber. E se você não perceber, fazia uma música de terror. Ou seja, você ficava mais com medo ainda nessa porra. Sim, eu dormia com a música na cabeça, você dormia apavorado. Isso é mensagem subliminar, vou avisando, pra afetar o psicológico das crianças. É só. Só reparar. Esses sonzinhos assim. Um som que não sai da minha cabeça até hoje, que a gente já falou do minigame aí, que era do Tetris, é aquele. Tan, tan, tan, tan. Cara, isso não sai da minha cabeça. Porra. Essa coisa me persegue até hoje. Por que? Você vai andando pelas ruas, você vê um cara construindo um prédio, você lembra de Tetris, você vai lembrar desse barulho. Era sinistro. Outra coisa, a gente tava falando das coisas que ficaram caras e tudo mais, o Kinder Ovo. Aumentou, nossa. Cara. O Fandangos também aumentou. O Kinder Ovo custava 50 centavos, hoje custa uma facada. Hoje custa 10, brincando. Mas o Fandangos era R$1, cara. Era tipo, era muito bom, era R$1, sabe? Você só arranjava R$1, você ia comprar. Agora, tipo, é R$30 um pacote. É só pra dar um exagero, tá bom? Agora tem uns brinquedos, assim, que tipo não são pras pessoas usarem em cidade grande. Tipo, estilingue. É. Isso. Como é que você vai usar? Nem a arminha do feijão. A arminha do feijão não tem como você usar na cidade, cara. É uma coisa sensacional. Estilingue, você pega uma pedra, taca na vidraça do vizinho, fudeu. Fudeu, cara. É o que sempre acontece, é tipo, a lei, velho, a lei. Você vai brincar de alguma coisa desse tipo e sempre acaba quebrando. É. Pela força do capeta, só pode. Tipo, se tivesse um ímã na pedra e um ímã no vidro da janela do vizinho. Coisa, meu Deus. É, não, você tá mirando, tipo, você tá mirando no olho do seu amigo, o que não é muito legal, mas você tá. E aí você vai e acerta a janela do vizinho, porra. Isso mesmo. Bom, galera, então vamos chegar no final do cast aqui sobre brinquedos que marcaram época, beleza? Bom, mas antes vamos para as nossas queridas conclusões, por favor, Tute! Porra, galera, tirei uma conclusão nesse cast, é que eu acho que eu sou assim, perturbado, porque apanhei muito na infância, brinquei de muitas brincadeiras violentas. Então deem aí suas histórias de vida e porque vocês são nossos ouvintes, já que não é normal sendo tosão. Então é isso aí, galera, eu acho que eu sou perturbado porque eu só tomei muita porrada quando era pequeno. E Rafa? Pois é, manos, eu adorei muito a minha infância. E eu acho que eu falei tudo, né, cara? Eu quero voltar a ser criança ainda. Sim. Isso. Emily? Pois é. É muito bom relembrar esses momentos. E eu falo pra vocês que, de vez em quando, relembrem essas coisas e brinquem também das brincadeiras de infância. Porque é legal, né? Porque você cresceu, que você não pode fazer essas coisas. Então, fica a dica. Isso daí. Valeu, Emily, pela participação especial, Redo do Caramba. Beleza? E galera, não se esqueça de comentar, beleza? Não se esqueça, tem a caixinha aí dos comentes, comente. E não se esqueça também de divulgar e nem de participar da promoção da Game Company aí. Tranquilo? Bom, é isso daí, vamos terminando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Passa, Emily, passa, Emily. Que é, Emily? Pega. Pega o Mitute. Pega. Não. Pega, Emily. Ah!